Você sabe quem eu sou, vagabundo? Onde é que eu tô? Eu não tô vendo. Eu sou o seu pior pesadelo. Do tipo que faz você acordar gritando mamãe. Acho que eu tô sangrando. O que é isso na minha cara? Que arsenal naquele apartamento, hein? Armas de combate? Você vai me dizer onde conseguiu elas? Com certeza, cara. Eu te digo. Mas nada de policiais. E eu fico livre, fechado? Você não está em posição de negociar. Deixa eu te mostrar. Escapistas apresenta Detetive Cast. Bom, vamos começar esse bloco falando, talvez, da principal versão futura do Batman. Dãozinho, qual é essa versão futura do Batman? Não podia ser outra senão o Cavaleiro das Trevas, né? Quem fala da obra, geralmente, eu releio todo ano, eu releio sempre que posso. Eu mesmo tenho duas versões, tenho aquela primeira que saiu pela Abril, em fascículos em quatro partes, em formato americano, e depois comprei essa definitiva, né, que tem a parte 1 e a parte 2 em capa dura. E eu costumo reler essa obra anualmente, ou sempre que eu posso, não por isso, né, pela aura que tem sobre ela, mas por considerar uma história muito boa do Batman, independente de qualquer status que ela alcançou, ela é um grande gibi do Batman, assim, e é bom isso que fique claro, é um gibi do Batman, é um Batman mais velho, é um futuro possível, mas é um gibi do Batman, independente de qualquer coisa, né? Muito diferente de outras coisas que tem por aí, que tá longe de ser um gibi do Batman, né? E eu tava pensando, agora que eu tava relendo recentemente, que ela me parece ser, assim, um futuro bem plausível pra época. Porque muita gente fala isso, tá datado, tem certas discussões políticas que não cabem mais, o Miller tá batendo muito na imprensa, né? Na imprensa televisiva, naquele sensacionalismo que tinha na época, que de certa forma tem até hoje. Então tem alguma outra coisa ali que você pode estar achando datado, né? A forma como os Estados Unidos estavam na época. Mas independente disso, é um futuro que fecha bem o Batman naquela época ali de pré-crise e pós-crise. Naquele momento, é um futuro bem aceitável pro que estava acontecendo. Né? Tanto que ele parou o marco, a lei da obra, que ele se aposentou quando o Jason Todd morreu. Ele está 7 anos sem falar com o Dick Grayson. Ele está sem atuar como Batman há 10. O Gordon está prestes a se aposentar, né? Falta um mês pro Gordon se aposentar. Então, toda aquela carga cronológica do Batman ali de 50, 60 anos de personagens, de certa forma, converge para o Cavaleiro das Trevas. Então, não é um futuro que foge do que você conhecia até ali do personagem. A gente pode discutir aqui se é um futuro definitivo, se é um futuro que, pelo que pós-crise, pós-Zero Hour, principalmente pós-Nelson 52, ainda cabe pro personagem, mas para aquele momento, para aquele marco histórico que a obra foi feita, é o futuro que fecha bem ao Batman, vamos dizer assim, né? Então, dali para frente, você vai pegar ano 1 do próprio Frank Miller e segue uma nova cronologia do morcego. Mas é que eu falo, independente disso também, cara, é um gibi muito bom, assim, ele tem aquela estrutura de, são 16 quadros, né, por página, né? Não é isso? 16 quadros por página, tem algumas coisas, tem muito texto, mas daqui a pouco o Miller, ele surpreende com a página tela inteira do Batman saltando, assim, apesar de ter muito texto, é um gibi muito, muito bom de se ler. Mesmo, assim, eu nasci em 83, o gibi é de 85, eu peguei muito aquela época que ele fala por alto, mas aquilo não me cansa, sabe? Aquilo, muito pelo contrário, é um retrato muito fiel daquela época. Interessante, porque o pessoal fala assim, o Cavaleiro das Trevas redefiniu o Batman e tal. O Frank Miller, ele pega um Batman, assim, mais ou menos naquela época do Dennis O'Neill e do Neil Adams, que era um Batman detetivesco, não era aquele piadista como o da década de 60, assim, já tava um Batman, assim, já mais estruturado. O maior mérito nessa história dele é que ele refina o Batman, né? Se ele não chega a alterar. Mas assim, ele dá mais profundidade, dá mais complexidade ao personagem. Ele trabalha o personagem num contexto mais amplo. E ele criou assim, uma forte carga imagética, assim, que hoje é a fonte para qualquer autor que vai escrever o Batman, né? É aquele Batman obstinado com a missão, assim, aquele, de certa forma, ele infalível, né? Aquela sequência das pérolas e do assassinato dos pais dele, que ele repete isso em ano 1. O demônio, o morcego, né? Aquele tormento dele, né? Ele visualizando esse morcego. E, por sinal, até o Zack Snyder, ele aproveitou essa cena em Batman vs Superman. O Robin como um soldado, né? Ele visto mais como um sucessor, numa relação assim mais paternal. Deixando assim a chacota de lado, né? Eu fico imaginando, Dão, isso eu quero me aproveitar que você é historiador, doutor. Você fala assim que o discurso está um pouco datado, por um lado, né? Porque tem aquele boom das gangues, né? No caso dos mutantes. Mas assim, eu fico pensando, sabe? O Miller, na época que escreveu isso, será que ele estava alinhado com os movimentos de esquerda na época? Parece uma história. Principalmente quando o Batman vai no embate com o Superman, isso era uma metáfora, assim, do povo contra o establishment. Até pelo que o Miller fez depois, ele podia estar alinhado com qualquer coisa, menos com o movimento de esquerda. Porque do jeito que o cara reaça e as coisas que o trabalho dele mostrou depois... Eu acho que o Miller é reaça hoje. O Frank Miller de hoje, eu acho que ele tomaria uma xícara de chá com Margaret Thatcher, ele comeria uns bifes texanos com os Bush e até comeria uns bifes eslovenos com o Trump. Mas eu acho que nessa época do Cavaleiro das Trevas ele tá mais alinhado com o que o Alan Moore fazia em vez de vingança. Era um discurso mais contestador. Mas assim, hoje, assim, alguns anos atrás, acho que foi na página dele, ele tirou essa página do ar porque deu um moído danado. Foi que ele bateu de frente com aquele momento, aquilo ocupa Wall Street. Aí eu vi uma cena bem icônica do Batman quebrando um rifle, essa é a arma do inimigo. Aí, é aquela coisa, esqueça tudo o que eu escrevi. O que, mas, é que vocês acham? De certa forma, até concordo com você, mas veja bem, você falou do V de Vingança. No V de Vingança, o Alan Moore apresenta um personagem que não é só claramente anarquista ou, se quiser levar, de esquerda. Ele se apresenta assim e o debate que ele faz contra aquela situação posta, aquela, vamos dizer, classe dominante, ele tem uma contraproposta. O Batman do Miller, não. Ele não tá, ele tá revoltado com a situação de Gotham naquele momento, porque ele enxerga que tá do mesmo jeito de antes. Ou seja, o problema dele é com aquela violência, com aquela corrupção, não é com a forma de governo em si, vamos dizer assim, de uma forma maior. O que ele quer, o que ele está enxergando é que o sistema está falido nesse sentido, né? A cidade é corrupta, os policiais são corruptos, os políticos são corruptos, tem aquele lance lá no Asilo Arca, a forma como a bandidagem está tomando conta, né? Os mutantes estão tomando conta da cidade. Então é isso que ele quer acabar com isso daí. Ele não quer derrubar o governo, isso não é o objetivo dele. Tanto é que todo mundo fala naquele jornal, naquelas partes da televisão, né? Ah, o Batman é um fascista, né? O Batman é um fascista. Será que quando o Frank Miller coloca na jogada, bota o rosto de... Era Ronald Reagan, né, na época? O presidente? É, o presidente. Isso. E continua sendo ele no futuro lá do Cavaleiro das Trevas, né? Enfim, mas quando coloca o Superman como garoto de recado, o Ronald Reagan, e o Batman lutando, eu não sei, cara. Eu acho uma obra um pouco política também, cara. Eu acho que ele tá fazendo uma crítica aí também. Não, sim, tem esse viés, sim. Assim, não tem como, né? Naquela época, você não fazer esse debate crítico em cima da política do momento. Ele tá contestando aquilo dali, né? Aquele status quo. O que eu tô discordando é se a visão dele é uma visão de esquerda, vamos dizer assim. O fato dele discordar não quer dizer que ele automaticamente seja de esquerda. Ou seja, ele é anarquista, ele é comunista, o que seja. Ele só tá vendo que do jeito que tá ruim, porque tem muito desemprego, tem muita violência, as ruas eram aquele inferno. Então, você pega, for no YouTube, bota lá Nova York, final dos anos 70, começo dos anos 80, caralho, é o que ele tá descrevendo ali em Gotham City. É a mesma coisa, sabe? Aquela sujeira na rua, povo com medo, um escuro, muita gangue, muito assalto, ninguém querendo sair à noite. Então, isso tá muito bem retratado dessa forma. Então, esse é o peso político da obra dele. Eu até perguntei se pra confirmar que o Cavaleiro das Trevas foi depois da passagem dele pelo Demolidor, porque ele sofreu uma violência em Nova York e isso refletiu muito no run dele do Demolidor, não é isso? Na verdade, isso refletiu em todo o trabalho dele depois dessa violência, né? Ele sempre retratou as ruas de uma maneira crua, uma maneira suja, que era um lugar violento, que você tinha que saber por onde estava andando e mesmo assim você tinha que tomar cuidado. Isso ficava muito claro no run dele do Demolidor. No Cavaleiro das Trevas, isso foi enfatizado e ele voltou com isso em Batman 1, né? Ele teve esse trauma, acho que foi um assalto, não foi isso? Vocês lembram o que, que é? Isso, se eu não me engano, se eu não me engano, foi isso, foi um assalto. Isso daí, falam que isso daí e o 11 de setembro, vamos dizer assim, traumatizou demais ele, assim. Eu acho o seguinte, eu acho que o Miller é de direita e sempre foi de direita. Mas se você colocar, por exemplo, o Ronald Reagan, ele é de direita, muito direita até, republicano e tal. Mas se você colocar ele em comparação com Hitler, por exemplo, ele vai ser de esquerda mesmo. Se você colocar o Miller do lado do Ronald Reagan, o Miller parece ser de esquerda, mas ele também é de direita, cara, né? O alinhamento dele é esse, pode não ser tão radical na época, pode ser que ele jovem ainda tinha esperança de que uma pessoa tomasse o controle, mas no final você vê que o Batman, ele lidera os mutantes, ele não tem um alinhamento de esquerda não no Cavaleiro das Trevas não, eu pelo menos não tive essa impressão, né? O que eu acho assim, que é, cara, eu li, eu tenho a edição da Abril, cara, quando saiu. Eu acho que um ou dois meses antes de sair o número um, foi anunciado na revistinha dos Novos Titãs, meia página falando, e pô, a hora que falava o que, que era muito diferente do que você lia na época, muito diferente, assim, diferente de tudo. Você falar que é um Batman que não tinha mais o Robin, que estava amargurado, que tinha parado de lutar contra o crime. Então, é assim, é pela época, e eu acho que Cavaleiro das Trevas é assim, se não for a melhor história do Batman, Batman tá entre as cinco melhores, assim, ela é incomparável, cara. O Miller, ele realmente, na época, era impressionante. Eu vou mais longe. Eu acho que o Miller criou o Alpha e o Ômega do Batman, né? O Alpha, o ano 1, e o Ômega é o Cavaleiro das Trevas. Se você nunca leu quadrinhos do Batman e quiser ler esses dois, você tá bom pra você. Era o que eu ia perguntar, se vocês acham que o Cavaleiro das Trevas é a obra definitiva do Batman. Essa é a minha linha de argumento. O ano 1 é posterior ao Cavaleiro das Trevas? Não saiu depois? Foi isso? Sim. Pois é, então. Ele fechou, essa é o desenho, ele fechou toda aquela carga cronológica do Batman até então e abre novamente no pós-crise com o ano 1. Então, o que tinha pra trás acaba em Cavaleiro das Trevas. Ali acabou o Batman. Agora ele abre com o ano 1, ele abre uma nova perspectiva que vai vir depois e aí segue embora. Mas até aquele momento, assim, até aquela cronologia do Batman é a obra definitiva pra mim. Agora, se assim, pensar além disso, de uma forma geral, né, de 39 até 2017, a gente pode até discutir, mas eu acho que até 85, aqueles ali, sei lá, 50 anos de Batman, é obra definitiva, porque fechou, né? Vamos fechar aqui com chave de ouro. É basicamente aquilo que o Alan Moore fez com o Super-Homem, né? Só que o Alan Moore fez uma coisa muito mais singela. Até porque a carga cronológica do Super-Homem era diferente, né? A era de prata do Super-Homem é completamente diferente do que foi com o Batman. Mas é nessa semelhança, eu penso. É a última história do Batman daquele período, né? Do que vinha o Daniel Neal e o Adams fazendo, né? Aquele Batman detetive mais sombrio e, de certa forma, mais violento. Você tá falando, Dão, daquela história do Alan Moore, o que aconteceu com o Homem de Aço, é isso? Isso, essa mesma. Essa mesma. Porque nela que fez o pré-crise nela, né? Ela não encerra a Era de Prata do Super-Homem? Pra mim, o Cavaleiro das Trevas, ele é assim, além de ser a história definitiva do Batman, cara, ele é também, assim, quando terminou, cara, eu acho que foi terra arrasada, assim. Ninguém se atrevia a escrever alguma coisa do Batman logo depois daquilo, cara, porque, assim, é incomparável, cara. É realmente, quando se fala definitiva, é realmente definitiva. Não, cara, e ele criou, assim, cenas icônicas, né, bicho? A cena da lama da mesa de cirurgia. Aquilo ali é fácil, fácil. Acho que o melhor pega pra capar do morcego, velho. Cara, tem muita cena épica, assim. Cenas pequenas mesmo, assim, do quadrinho, pé de página. Que são imagens muito bonitas. Você falou certinho, né, na questão do imagético que é a obra. Véio. Tem muita cena, assim, que é muito foda. A própria origem dele, né? Dos pais ali que ele conta. Como isso fica forte, né? Na série. E é o que faz ele voltar, de certa forma. E outra coisa, Dão. Eu acho interessante ter ano 1, porque o Gordon, ele tá investigando, assim, quem é o morcego, né? E no final tem aquela cena lá, que o Batman lá, ele salva o filho do Jim, e o Jim tá sem óculos, aí o Bruce tá sem máscara, tá como civil, né? E eles, não, pode ficar tranquilo, que eu sou praticamente cego, sem óculos, né? E você vê que isso faz uma ponta, assim, com o Cavaleiro das Trevas. Aquela primeira cena quando o Jim e o Bruce estão bebendo, né? Logo depois daquele acidente automobilístico, da corrida. E o Jim fala, deixa claro, assim, que ele sabia quem era Bruce há muito tempo. E aí eu lembrei desse, aquela Terra de Ninguém. Acho que é uma história escrita pelo Greg Hooker, que o Bruce, ele vai se revelar a identidade secreta e o Gordon não aceita, sabe? Diz, cara, eu já posso até saber e há muito tempo, mas isso não vem ao caso. Acho bem interessante essa parte. Eu acho essa discussão é igual, as pessoas ainda ficam surpresas com isso. É igual aquela que teve agora recente da Mulher Maravilha, né? Ser caracterizada como bissexual. Meu amigo, isso é a coisa mais óbvia do mundo. É igual o Gordon saber que o Batman é o Bruce. Não tem como, assim, ele ter contato há tantos anos, de perto, né? Ele é um dos poucos que conversa de perto com ele ali, mesmo as sombras. E ele é um excelente detetive, cara. Eu acho que é uma ofensa você achar que o Gordon não sabe a identidade secreta do cara. É muita, muita viagem. Isso não precisa ser revelado, isso precisa ser dito textualmente, né? Mas isso é óbvio. Deixa eu então aproveitar, meu, e falar o final do Cavaleiro das Trevas, né, meu? Que é o embate dele com o Super-Homem, cara. Aquilo lá é maravilhoso, meu. Nossa, é inacreditável de maravilhoso. Não, e o pior é que é crível, né? É crível. Não é uma coisa, não é uma viagem. Não é uma coisa era de prata, mas assim, uma coisa que foge dos padrões. É uma coisa muito crível o que ele fez. Como ele construiu toda aquela luta e o plano que o Batman bola. Não, ele já constrói antes, né? O Miller já cria a situação de Corto Maltese para mostrar que o Super-Homem, ele é um agente do governo, né? Ele intervém na situação lá da ilha de Corto Maltese e acaba impedindo lá a explosão nuclear, que enfraquece ele. Então ele já está enfraquecido. O Batman cria uma armadura para poder lutar. Tem a Kryptonita. Então, quer dizer, o negócio realmente fica crível, cara. Foi muito bem construído, assim, muito. Então, não foi para quem acha, não foi o Morrison que criou o Batman que se prepara, né? O Batman preparado não foi o Morrison que inventou, né? O Batman do Miller, cara, o Miller nessa época, cara, ele tinha muita... Até essa conversa da gente falar, ah, ele é de direita, ele não era tão de direita como é hoje e tal, tudo. Eu acho que o Miller nessa época, cara, ele tinha muita raiva, cara. Era um cara, assim, raivoso mesmo. E você lê o Demolidor dele, é cheio de raiva, assim, sabe, explosivo. Você lê o Dívida de Honra do Wolverine, cara, que história, assim, porrada, assim, meu, é um soco na boca do estômago. E aí, cara, o cara vem com o Cavaleiro das Trevas, que é, assim, a gente vai falando, cara, e vai lembrando, e uma cena puxa a outra. O Batman dentro do parque de diversões, cara, Coringa, é impactante, cara. Eu havia perguntado se o Cavaleiro das Trevas era a obra definitiva do Batman. O Cavaleiro das Trevas é a obra definitiva do Frank Miller? Pra mim é tranquilamente, cara. Hoje em dia, Reginaldo, eu fico dividido. Alguns anos atrás eu diria sem pestanejar que é Cavaleiro das Trevas. Hoje em dia eu fico considerando um e Cavaleiro das Trevas no mesmo patamar. Ó, cara, eu ponho no meu top 5 de história do Batman, assim, ó, top 5 de melhores histórias do Batman, eu ponho o Cavaleiro das Trevas 5 vezes, meu. Cara, eu achando que alguém ia colocar, ia tentar comparar Cavaleiro das Trevas com o run dele do Demolidor, pô, ninguém... Não, eu tava pensando isso que o Luigi falou, velho. Eu tendo a preferir ano 1 por dois motivos. Primeiro porque eu acho que o desenho do Basil Shelley tá uma coisa linda naquele gibi, assim, tá, é perfeito. E como casa bem com o roteiro. E segundo porque a parra também de gostar muito do traço do Frank Miller, que já tava começando a modificar, né? Tá começando a ficar aquele Frank Miller mais quadradão, né? Tanto que o Batman, que você falou da raiva, o Batman é um brutamontes que você vê ele na rua, você vai pro outro lado da rua, cara, com medo dele. Então, ele tava com aquele traço ficando mais estilizado, né? Mas eu tendo a gostar mais do ano 1, porque, bicho, puta merda, Cavaleiro das Trevas é aquele gibi que você lê pra se sentir mal, sabe? Você fica, caralho, esse mundo que a gente vive é uma merda. Você desiste até de pensar em ter filho, tendo que botar um filho meu no mundo assim, não, velho. Você fica muito mal, cara, não tem como você se sentir bem, não, velho. E outra, ano 1 é uma história, eu acho que é uma história mais do Gordon do que propriamente do Bruce, né? Claro, assim, a história assim, é feita em paralelo entre Bruce e Gordon. Assim, eu acho que a saga de Jim Gordon ali, cara, eu acho mais interessante do que a do Bruce. Até hoje, não, e ano 1... e ano 1 é a única revista do mundo que os recordatórios são do caralho, velho. Porque todas as outras histórias, recordatório é um pé no saco, uma hora você tá de saco cheio. Ano 1, não. Da primeira página à última, os recordatórios são muito foda. Logo na primeira página lá, quando o Bruce tá retornando a Gotham no avião, e ele falando lá, exaltando a beleza da cidade, que foi construída por isso, aí ele dá uma pausa assim, daqui de cima não dá pra ver o inimigo. Aí corta, aí a cena paralela é Jim chegando a Gotham no metrô lá, falando as dúvidas dele, por tá se mudando de Chicago pra lá. Chicago é São Francisco, toda vez eu confundo. É Chicago. É Chicago. Não, então, ô Luigi, aproveitei que você tá aí, eu reli agora de manhã a primeira parte, Cavaleiro das Trevas, na primeira história, e cara, uma coisa que mais que veio assim, que pulou na minha cara, que eu nunca tinha associado, foi o Batman Ego, do Darwin Cook, na caverna ali, sozinho em casa. É o encosto, né, meu, que ele tem lá. Depois dessa história de Cavaleiro das Trevas, começaram a surgir, pô, essa conversa dele com o demônio interior. Isso não existia não, velho, antes disso. Tem que ser algo metafórico isso, é, né, algo metafórico. Assim, é legal, metafórico. Assim, Graham Morrison não pode vir aí com ideia de ser realmente um encosto, um negócio assim, não, meu. Não, é psicológico mesmo. Sim, isso sim. Fica bem evidente quando ele vai caçar o Javier Dent, né? Que o Javier Dent, ele tá com a cara igual, né? Mas só que ele se vê como se ele tivesse completo, assim, com a cara feia mesmo. Ele diz, eu enxergo sua verdadeira face e é horrível o desenho. Aí o Batman disse, assim, eu entendo seu ponto de vista, assim. É engraçado que quando eu li isso daí, acho que eu devia ter 12 anos, mais ou menos, assim, e você não tem maturidade pra entender essas coisas. Eu achava que o Duas Caras estava se transformando. No começo, eu achei o capacete do Bruce lá na corrida de carro, ele tem, parece uma orelhinha, assim. Eu achei que fosse o Batman que estava sofrendo acidente lá. Você não tem essa maturidade. Depois, com o tempo, você vai lendo, cara, putz, grila, é fantástico. Eu tava tentando achar, sabe, os mutantes, ele tem aquele óculos que parece do Cíclope, né, meu? E não tem nada a ver. Ele simplesmente quis fazer desse jeito, assim. Parece da Jubileu, na verdade. O óculos, não. Parece do Cíclope, a luzinha só assim. Não, sim, mas o jeito dele me lembra Jubileu. Não sim, pergunte sim, por quê. Sim. Não pergunte por quê. É desvio. Outra coisa que eu acho interessante nesse Batman de Miller é que, como ele já tá mais velho, tá mais calejado, tá mais aquele ranço mais forte, ele, de certa forma, ele cria um certo relativismo moral. Você vê várias cenas dele portando arma, né? Inclusive tem aquela cena dele com rifle lá, mas ele usa aquilo para disparar um arpel. Mas tem uma cena lá que ele luta com os mutantes, que ele pega uma metralhadora e atira lá de volta. Isso me remeteu ao Batman vs Superman, de Zack Snyder. Eu acho que ele tem uma cena que ele pega uma arma, né? Que um mal-estar danado, sabe? Porque o Batman detesta a arma. Mas só que nesse Cavaleiro das Trevas tem aquela cena do militar. Eu só vim perceber lá com mais exatidão no desenho, na adaptação. Que ele descobre que o cara tá vendendo armas para os mutantes. Tantos anos de serviço, os meus homens, o meu país, foi tudo com que me preocupei. Você está vendendo armas aos mutantes. Minha mulher está morrendo. Depois de todos esses anos, não pagaram o tratamento. Mandou para eles poder de fogo para começar uma guerra. Se é guerra o que estão querendo, eu tenho a coisa certa. Excelente modo de acabar com a sua carreira, general. Aí pega e deixa a arma lá, ele sai do escritório, aí você vê a zoada da arma, sabe? Aí depois eu fui ver isso no quadrinho do Cavaleiro das Trevas, até uma onomatopeia, assim, o cara se suicidando. Bem lembrado, hein, Luigi? Tanto o Cavaleiro das Trevas quanto o Ano 1, cara, renderam ótimas animações, cara, são muito boas, cara. As duas. Eu prefiro o Cavaleiro das Trevas, mas as duas são boas, cara. São excelentes. Não faria feio no cinema, não, bicho. Os Cavaleiros das Trevas, se você juntasse as duas partes, né? Porque acho que a primeira parte tem 1h19, a segunda parte tem mais de 1h e pouco, assim. Se você juntasse as duas partes num filme de cinema, cara, eu ia na hora. Faz feio, não. O traço emula bem o estilo do Miller dessa época. Muito bom, velho. E faz a voz dele, não é nem o Kevin Conroy. É o cara que faz o Robocop. Vocês lembram o nome dele? Eu me esqueci o nome dele. Peter Wheeler. Peter Wheeler, é. Ele faz a voz do Bruce. Eu nunca entendi por que essas animações da Warner nunca foram pro cinema direto, cara. Porque todas elas, assim, com certeza tem público. Isso não tem a dúvida. Esse recentemente do Piada Mortal, que é uma porcaria, né? Passou no cinema, né? Eu acho que foi em algumas salas no Cinemark. Foi um sucesso da porra aqui no Brasil. Mas parece só... Foi num dia só e duas sessões, assim. Foi um único dia e só em alguma sala de cinema no Brasil. Não foi em todo canto. Em vários lugares eu vi que tinha esgotado ingresso muito antes do filme passar. Eu cogitei a Recife, só assisti, velho. Mas ainda bem que eu não fui, velho. Aquele primeiro ato da Batgirl lá, né? Cara, não vale nem a pena lembrar. Bom, a gente falou do demôniozinho que o Bruce conversa, né? Tanto lá no Cavaleiro das Trevas. Vem cá, foi um cramunhãozinho que cochichou no ouvido do Miller pra ele fazer a parte 2 ou foi o Vil Metal que falou mais alto? O que, que vocês acham? O que é parte 2 que você tá falando aí? Cara, bicho. É, já respondeu. Cara, rapaz, eu invejo o Reginaldo. Acho que o Dom também disse agora que tem um encadernado, né, da Abril. Tem só o encadernado Eu tenho fascículos. Meus fascículos, as 4 edições da Abril. Pois é. Eu também tenho os 4 da Abril, cara. Pois é, eu dei de presente isso que quando eu comprei o Cavaleiro das Trevas capa dura. Quando a Panini lançou aquele que é a capa meio metalizada. A capa que vem prata. A capa prata. A minha é essa. Aí, cara, bicho, tem essa história junto com o Cavaleiro das Trevas 2, que, por sinal, eu não tinha nem tanta raiva desse Cavaleiro das Trevas 2 até chegar esse Cavaleiro das Trevas 3, assim. Faz muito tempo que eu li isso. Aliás, eu acho que eu só li Cavaleiro das Trevas 2 quando lançou, né, pela Abril, naquela época, acho que era 2002, 2003, por aí. Tinha umas passagens que eu achava até bacana, velho. Aquela cena do Flash correndo como um hamster numa gaiola gerando energia. Aquela cena do Electron preso numa placa de Petri, lutando contra micro-organismo. Aí tem aquela passagem que o Superman tá conversando com Lara, a filha dele, sobre sexo seguro, sabe? Eles não, nunca com humanos. Tem umas passagens espirituosas até bacanas. Mas se você vai abrir hoje em dia, velho, você compara com a arte do Cavaleiro das Trevas 1, a Miller já decaindo no estilo. E piora, bicho, quando tá lendo agora com o Cavaleiro das Trevas 3, quanto aquilo é ruim. Aí eu fico até me perguntando se isso de alguma forma, hoje em dia, você consegue analisar as 3 obras em separado. Se isso não prejudica, de certa forma, todo o brilho do Cavaleiro das Trevas 1. Eu não consigo mais bloquear o 2 e o 3. O 2, ele... Da mesma forma que o 1 representa bem a sua época, o 2 também faz isso, né? Representa ali 2000, 2001, porque é um futuro muito merda esse que nós estávamos em 2001, né? Era pra estar os carros voando, era pra gente estar falando com imagem holográfica no meio da casa, e em 2001 eu tava no ponto de 11 esperando o 11 que... roda na frente da minha casa desde os anos 70. Então, bicho, vai se fuder um futuro desse. É óbvio que eu não tenho seu gibi merda mesmo. O futuro é uma merda. Esperando o Fai Pioca. Não, esperando o sanatório centro ali, que passa 15 minutos, 7, 7,15, 7,5, 7,45. Ah, pô, uma porra. Futuro merda da porra, velho. Cara, eu tenho a edição definitiva também. Eu li numa tacada só o Cavaleiro das Trevas 1 com a 2. Já tinha lido Cavaleiro das Trevas 1. O 2 eu nunca tinha lido ele completo. Cara, eu vou dizer pra vocês que lendo numa tacada só não é aquela atrocidade que o pessoal diz, não. A última parte é muito ruim. Mas o começo não é tão ruim assim, não. É claro que os desenhos do Miller não se comparam, né? Ele tá estilizado ali ao extremo. Ele tá preguiçoso, né? Nos desenhos. Não sei se isso também é fruto que ele tava perto de se separar ou tava se separando lá da Lynn Varley. E aqueles efeitos lá que ela coloca de Photoshop não caiu legal. Não sei se ela deu meio que uma boicotada na arte do Miller ali, ou se era ele mesmo que tava ruim, mas... Não, ele já tava boicotando a arte dele, viu, Marco? É, e ela usou o pente, né? Ela usou o pente em bruxo pra pintar o negócio. Olha Photoshop. Photoshop até você usar. Dali não. Cara, mas o cara tá se divorciando e vai dar a história em quadrinho pra mulher pintar, meu. O cara é maluco, né, meu? Putz, é melhor que dar o carro. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Deixar o apartamento, o carro, pra dar filho. Cara, eu acho o seguinte, o que o Luigi falou é verdade, tem razão, cara. É assim, o Cavaleiro das Trevas 2, cara, é uma freada de bicicleta na cueca, meu, sabe? A pessoa tentou segurar ainda, mas não deu. Você fala, deixa, né? Agora, o 3, meu, com aquelas revistinhas, as Tijuana, meu, as pequenininhas, o 3, meu, O Frank Miller cagou na mão, meu. E esfregou na cara, meu. E tá tentando abraçar os outros, meu. É muito ruim. Muito ruim, cara. Que revolta da porra, né? Ah, não. É ruim, hein, meu. Meu, só o Omelete mesmo pra defender Cavaleiro das Trevas 3, meu. Porque não tem cabimento, cara, você justificar isso daí. Você aumentar as edições. Agora tá na nona? Quantos números? Ao final vai ser a nona. Cara, é um absurdo, meu. Tão, sabe, meu? Ó, tão prolongando a dor, meu. Só isso, cara. Pior que o segundo, cara. É muito pior. E você vê que a história toda, Cavaleiro das Trevas 3, todas as edições são 444 mil capas variantes e todas apunhetadas de nada com Cavaleiro das Trevas 1, né? Praticamente você não vê capa da história em si mesmo, Cavaleiro das Trevas 3, a raça superior, né? E eu achei, pô, quando anunciaram, não, Azzarello vai roteirizar e provavelmente, assim, vai ser só um argumento, assim, do Frank Miller, o cara vai fazer um negócio. Mas, porra, aqui você vê aquilo é Frank Miller puro, velho. Aquilo ali eu não vejo nada de Azzarello ali, não. E, assim, o Andy Kubert, ele começa até bem na arte, bicho. Você vai vendo agora nessas últimas edições a preguiça que tá dando. E essas edições da Panini, você vê quase metade da edição, os sketches. Porra, cara, é ridículo, velho. Aquilo é caça-níquel puro, pô. É isso que eu ia falar. O Brian Azzarello já é aquele escritor bem ripado pra caralho por vocês. Aí vem o cara querer imitar o Frank Miller, aí, velho, ladeira abaixo. Agora, eu só digo uma coisa. Vocês três filhos da puta, falando mal do gibi, conta por ele lançar daqui a 2 anos. Cavaleiro das Trevas, edição definitiva, definitiva, com os três. Faltar os três comprando, velho. Então, com os três, não, os vou quatro. Printar, não vem, não. Vou printar essa conversa, viu? Já salva essa conversa. Vou comprar. Cara, e vou comprar com preço cheio, que é pior ainda. Eu vou comprar na pré-venda, meu, mas já tô me odiando por isso, meu. Cara, porque... não compro não, velho. E eu vou te falar, me odeio mais ainda, meu, que com essas lazarentas dessas capas variantes, meu, eu acho que tô fazendo 3 séries, meu, tô colecionando, porque eu compro muito repetido, meu. Eu esqueço o número. Mas aí o problema é a idade, não? Eu compro o número repetido, meu. Rico é outra coisa, velho. De devolver, meu. De tão Rico ruim é que foda, é o negócio. Véio. E se chega uma do Frank White, leitão, aí fodeu. Você não tá entendendo. Isso não é uma poça de lama. É uma mesa de operação. E eu sou o cirurgião. Fim da parte 2.